Doidão. Isso mesmo. Diego Freeza da ganja de Mac. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. Bota-se a virão, convicção é a chave, negão. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Pense no bem que ele vem, te abraça também. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. De coração aberto na selva de concreto. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Positivo, determinado na conquista de espaço. Tranquilidade no beat, na rima que consiste. Vagabundo acredita, insiste, pede proteção, caminha. Seu caminho é você quem faz, mas é Deus quem dá linha. Na minha, tranquilo, falo pouco, mas sei quem merece meu respeito nesse jogo. Entre o joio e o trigo, entre aliados e inimigos, entre nobres e filhos da puta, entre os boys e as putas, da Babilônia eu faço a fuga. Vim pra vencer e tenho sede. Eu prezo a simplicidade e a coragem daqueles senhores reais que com poucos reais traz dignidade e conforto aos demais. Enches, querido, tipo mulheres e filhos, como eu e ela, de mãos dadas, só nós dois. Hoje, correndo atrás do amanhã e depois. Muito agradecido aos verdadeiros pelos amigos que sempre me disseram: negão, mete a cara no livro. Então vá, mova-se, saia do lugar. Um passo à frente já é um bom começo. Minha dignidade e conduta não tem preço. E isso aqui é de coração, nego. Pode crer. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. Bota-se a virão, convicção é a chave, negão. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Pense no bem que ele vem, te abraça também. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. De coração aberto na selva de concreto. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Positivo, determinado na conquista de espaço. Passo à frente na mente, positividade acende. Valores do que depende, defende, nunca se prende, se entende. Segura a onda, louco, onde o clima é quente. Sempre responsável, respeito, sente. Fortalece a vida, segue. Preserve o que colocou no mundo, mestre. Se segue a tese, sintem, mas crioulo, gueto, febre. Enlouquecem homens, mulheres, se entreguem à voz da plebe. Gueto do Nordeste, sem bang, bang, kick-clack. Preserve, sintem vermes por toda parte, sei o que querem. Pilantra, insere, muita atenção, irmão, se protege. Vai, ultrapassa o mau ato e o que faz. Vai, na sintonia, mostra que é sagaz. Cartada de ais, sempre pra frente, não dá pra trás. Jamais seja eficaz, se levanta, rapaz. Seu coração satisfaz, ou ódio consome mais. Se equilíbrio já era, pudera, vivência vera. Se o sábio cala, quem não sabe, propaga na terra. E no diálogo a coisa fica certa. Um ciclo que se completa e ninguém mais se contesta. Se já tá bem claro, vai descarto que não presta. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. Bota-se a virão, convicção é a chave, negão. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Pense no bem que ele vem, te abraça também. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. De coração aberto na selva de concreto. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Positivo, determinado na conquista de espaço. Detalhes que eu coleto nos acertos e nos atos falhos. Nos longos caminhos e também em alguns atalhos. Procuro manter uma harmonia coesa entre a dúvida, a alegria, a tristeza e a certeza pra ter firmeza. Na escolha certa pra se tomar clareza. Quando a escuridão vem me abalar e nobreza. É o sentimento bom que vai brotar. E os ventos dos novos tempos tá aí pra me inspirar e me levar. Através da linha do horizonte, aí cruzar montanha e ponte até chegar na eterna fonte. Pra ficar de boa, mais perto da minha essência. E com paciência eternizar minha cadência que se ativa. Quando entra em contato com a saliva, cautela é necessária. Mensagem ser entendida. Eu sou couro de rato, mas não entro em qualquer corrida. Pois a minha alma nessa teia não tá envolvida. Não tenho receio de parar no meio da estrada, olhar pra trás e perceber que na minha vida mudou nada. Mas pra mim, eu sei que mudou sim. E eu ando pelo certo, pra alguns é coisa errada. Mas aí, pois é nessa eu vou seguir. Sabendo que tem muita maçã podre no meio dessa parada. Que converte os seus valores pra pagar os seus favores. Pode até fechar ferida, mas não cura todas as dores. Escolhe errado toda vez e sempre os seus amores. Pois a vida só é cinza pra quem não quer ver só as cores. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. Bota-se a virão, convicção é a chave, negão. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Pense no bem que ele vem, te abraça também. Viva a cada tempo, cada passo que é dado. De coração aberto na selva de concreto. Siga a sua estrada, ultrapassa o mau ato. Positivo e determinado na conquista de espaço. Yeah, Riddle Soul. É, eu tô ligado. Da granja de Mac Freeza. Passo à frente e você não está mais no mesmo lugar, rapaz. 2008, mata fogo na Babilônia. Vá, até uma hora. Vai sobrar pedra sobre pedra. Não guarda. Acredite.